está entrando no ar, através das ondas da Rádio Universitária FM, mais um programa da série Arquivo de Cera. Uma produção, apresentação e discoteca de Nireis, no ar desde 1963. Arquivo de Cera é o único programa em todo o país a apresentar exclusivamente gravações originais em discos de 78 rotações por minuto, os chamados discos de cera, que dominaram o mercado nacional no período de 1902 a 1964. Vamos no programa de hoje enfocar a vida e a obra do compositor Raul Marques. Nasceu Raul Gonçalves Marques, no Rio de Janeiro, no dia 24 de agosto de 1913. Desde cedo, frequentava as rodas de samba do bairro da Saúde, onde nasceu. Em 1934, foi diretor de harmonia da Escola de Samba Unidos da Saúde, que ajudou a criar. Passou depois para a Escola de Samba União Barão de Gamboa, transferindo-se depois para a Recreio de Ramos e, por fim, a Império Serrano. Em 1936, tem sua primeira composição gravada, o Samba Contentamento, com parceria de Bussi Moreira, registrada em disco Victor pela cantora Aracide Almeida, que em dupla com Castro Barbosa grava mais duas de suas composições, Eu e Você e Helena, ambas de parceria com Hernani Silva. O primeiro sucesso de Raul Marques surgiu na voz de Luiz Barbosa, que gravou na Victor seu samba Risoleta, feito com parceria de Moacir Bernardino. Raul Marques usou o pseudônimo de Edgar Freitas em algumas de suas composições. Participou em 1942 do filme inacabado de Orson Welles, Jangada, que foi filmado em Fortaleza. Foi sócio fundador da União Brasileira de Compositores, a UBC. Era percussionista, tocando vários tipos de instrumentos, tendo atuado em vários conjuntos musicais, entre eles os ritmistas e os poetas da voz, neste último, juntamente com Henrique de Almeida. Foi também ritmista em várias gravadoras, levado que foi por Bussi Moreira. Em 1954, atuou como crooner da Boate Esplanada, em São Paulo. Raul Marques faleceu no Rio de Janeiro, aos 88 anos de idade, no dia 6 de setembro de 1991. E vamos iniciar o programa com a primeira música gravada de Raul Marques. Contentamento, feito em parceria com Bussi Moreira. Gravou Aracide Almeida com o acompanhamento do conjunto regional RCA Victor. Gravação Victor, realizada em 9 de setembro de 1936. Disco lançado em novembro do mesmo ano. Contentamento. Veja aborrecimento, eu tenho contentamento por tudo que sofro a respeito do amor que vivi pra você. Isso não me contraria porque o amor que me faz penar também serve pra me consolar e para me alegrar. Pois a respeito de amizade eu até gosto de viver penando, só porque sinto que sofro, mas tenho alegria quem anda sofrendo por quem eu estou amando hoje em dia. Esse alguém é você mesmo, só pra perdurar. Somente a coisa que não há de mim, que é com motivo, sem motivo, você me abandonar. Você me abandonar pra me fazer chorar. Veja por si mesmo, eu tenho contentamento por tudo que sofro a respeito do amor que vivi com você. Isso não me contraria porque o amor que me faz penar também serve pra me consolar e para me alegrar. Pois a respeito de amizade eu até gosto de viver penando, só porque eu sinto que sofro, mas tenho alegria quem anda sofrendo por quem eu estou amando hoje em dia. Esse alguém é você mesmo, só pra pendurar. Somente a coisa que não admita, com motivo, sem motivo, você me abandonar. Você me abandonar pra me fazer chorar. Thank you. boca a respeito de amor que visita você. Isso não me contraria porque o amor que me faz penar também serve pra me consolar e para me alegrar. Eu e Você, samba de Raul Marques e Hernani Silva. Aracide Almeida canta em dupla com Castro Barbosa e acompanhamento dos Diabos do Céu. A data da gravação é 21 de dezembro de 1936. A Victor lançou o disco em janeiro de 1937. Eu e Você. Eu e Você. Você canta o coro e deixa os versos para mim. Eu e você, você e eu, a nossa dupla vai ser o sucesso. Você no pandeiro, eu no tamborim. Você canta o coro e deixa os versos para mim. O nosso samba não precisa orquestração. Basta um pandeiro, um tamborim e um violão. Você no pandeiro, eu no tamborim. Você canta o coro e deixa os versos para mim. Eu e você. Você e eu. A nossa dupla vai ser um sucesso. Você no pandeiro, eu no tamborim. Você canta o coro e deixa os versos para mim. Eu e você, você e eu, a nossa dupla vai ser um sucesso. Você no pandeiro, eu no tamborim. Você canta o coro e deixa os versos para mim. E no batuque a nossa dupla sobressai. Colosso cada samba, então que está. E depois de tudo, quando chega o fim, você canta o coro e deixa os versos para mim. Helena, samba de Raul Marques e Hernani Silva. Aracide Almeida canta em dupla com Castro Barbosa, com acompanhamento dos Diabos do Céu. Gravação realizada em 21 de dezembro de 1936, na Victor, que lançou o disco em janeiro do ano seguinte. Helena. Há quanto tempo que eu não vejo. Ah, depois que me abandonou, depois que me abandonou, Helena nunca mais voltou. Quem causou meu sofrimento foi Helena, quem de mim não teve pena foi Helena. Ainda hoje a saudade me maltrata, só porque Helena foi ingrata. Há quanto tempo que eu não vejo, ah, Helena, era o meu maior desejo. Ver Helena, depois que me abandonou, depois que me abandonou, Helena nunca mais voltou. Há quanto tempo que eu não vejo, ah, Helena, era o meu maior desejo. Depois que me abandonou, Helena nunca mais voltou. Se você sentir saudade da Helena, basta dizer a verdade a Helena, que a própria Helena então lhe vai mostrar que num desses dias vai voltar. Samba de Raul Marques e Moacir Bernardino. Luiz Barbosa canta com acompanhamento dos Boêmios da Cidade, liderado por Benedito Lacerda. Gravação Victor de 20 de abril de 1937, lançamento junho de 1937, alusivo a uma preta baiana residente no Rio de Janeiro, que usava da malandragem andando armada de navalha. Risoleta. Mando aprender essa nega risoleta que me fez uma falseza e me desacatou. Por que não lhe dei o meu amor? Isso é conversa pra doutor. E ela foi criada na roda da malandragem. Hoje vive com visagem. Eu sei que com essa nega não vou levar a mínima vantagem. E ela quebrou o meu chapéu de palhinha, de abinha bem curtinha, e também rasgou o terno melhor que eu tinha. Quem me deu foi a Rosinha e a camisa de seda que comprei a prestação na mão do Salomão, por preço de ocasião que ainda não paguei a primeira prestação. Eu vou mandar prender dessa nega risoleta que me fez uma falseta e me desacatou. Por que não lhe dei o meu amor? Isso é conversa pra doutor. E ela foi criada na roda de malandragem. Hoje vive com visagem. Eu sei que com essa nega não vou levar a mínima vantagem. Thank you. comando aprende dessa nega risoleta que me fez uma fofeta e me desacatou. Por que não lhe dei o meu amor? Isso é conversa pra doutor. E ela foi criada na roda de malandragem, hoje vive com visagem. Eu sei que com essa nega não vou levar a mínima vantagem. Louca de amor, samba de Raul Marques e Zeca. Canta Gastão Formente com o Grupo Odeon. Gravação Odeon de 9 de novembro de 1937, disco lançado em janeiro de 1938. Louca de amor. Confesso que fiquei comovido, porém nada posso fazer, porque eu por ela fui traído. Preferiu assim o sofrimento. Agora é tarde demais, é tarde pra mudar seu pensamento. Um grande amor, samba de Raul Marques e Alcides Marques. Dircinha Batista foi quem gravou com acompanhamento da Orquestra Odeon sob direção de Simão Baltimore. Gravação Odeon de 19 de maio de 1939, lançamento agosto de 39. Um grande amor. Fala sempre a verdade, embora mais tarde. Vem apagar com a dor, mas um grande amor sempre é amor. Um grande amor quando é amor, não precisa usar de falsidade. fala sempre a verdade, embora mais tarde venha pagar com a dor mais. Um grande amor sempre é amor. Em questão de amor, quando existe amizade, não se deve usar de falsidade. Porque mentindo às vezes causa separação. Pois quem fala a verdade merece perdão, não merece castigo. Porque um grande amor sempre é amor. Um grande amor quando é amor não precisa usar de falsidade. Fala sempre a verdade, embora mais tarde venha pagar com a dor mais. Um grande amor sempre é amor. Em questão de amor, quando existe amizade, não se deve usar de falsidade. Porque mentindo às vezes causa separação. Pois quem fala a verdade merece perdão, não merece castigo. Porque um grande amor sempre é amor. Pela Rádio Universitária FM, o programa Arquivo de Cerceira, produção, apresentação e discoteca de Nireis, no ar desde 1963, hoje homenageando o compositor Raul Marques, sambista e percussionista que nasceu em 24 de agosto de 1913 e faleceu em 6 de setembro de 1991. Eu gostava tanto dele, samba de Valdemar Silva e Raul Marques, o nosso homenageado. Dicinha Batista canta com acompanhamento do Conjunto Odeon. Gravação de 5 de maio de 1939, com lançamento em outubro do mesmo ano. Eu gostava tanto dele. Saudade daquele infeliz que não quis meu amor. E confesso a verdade, ele para mim não tem mais valor. Seja lá como for, eu não tenho saudade daquele infeliz que não quis meu amor. Confesso a verdade, ele para mim não tem mais valor. Eu que gostava tanto dele, e ele não gostava de mim. Pois foi ele o culpado de viver abandonado, sofrendo assim, chorando por nós mesmo assim. Eu não tenho saudade daquele infeliz que não quis meu amor. E confesso a verdade, ele para mim não tem mais valor. Ele foi traidor. Eu não tenho saudade daquele infeliz que não quis meu amor. E confesso a verdade, ele para mim não tem mais valor. Eu que gostava tanto dele, e ele não. não gostava de mim. Pois foi ele o culpado e deve ser abandonado, sofrendo assim, chorando por nós mesmo assim. Seja lá como for, eu não tenho saudade daquele infeliz que não quis meu amor. E confesso a verdade, ele para mim não tem mais valor. Casinha Amarela, samba de Raul Marques, Francisco Santos e Djalma Esteves. Canta Moreira da Silva com Boêmios da Cidade, liderado por Benedito Lacerda. Gravação Odeon de 3 de abril de 1940, lançamento agosto de 1940. Casinha Amarela. Aquela casa amarela, na beira daquela estrada, uma porta e uma janela, de quem é? É dela, de quem é? É dela, porém, ninguém sabe quem me deu, pois fui eu, pois fui eu. Só não sei por que razão ela me abandonou. Todos sabem, menos eu. Venha aquela casa amarela, na beira daquela estrada, uma porta e uma janela, de quem é? É dela, de quem é? É dela, porém quem sabe quem me deu, pois fui eu, pois fui eu. Só não sei por que razão ela me abandonou. Todos sabem, menos eu. Que razão ela me abandonou. Todos sabem, menos eu. Quem é aquela casa amarela, na beira daquela estrada, uma porta e uma janela, de quem é? É dela, de quem é? É dela. Professora de Latim, samba de Raul Marques e Valdemar Silva. Ciro Monteiro canta com acompanhamento de Regional. Gravação Victor, realizada em 10 de março de 1942. Disco lançado em maio de 1942. Professora de Latim. Você agora tá ficando mais bonita. Não é mais aquela Rita que brincava de rodinha e jogava peteca. Você agora já não usa mais trancinha. Corta cabelo na moda, já sai na rua sozinha. Antigamente você era tão pacata. Atualmente o belo tipo de mulata que até no samba desacata. Você agora tá ficando mais bonita. Não é mais aquela Rita que brincava de rodinha e jogava peteca. Você agora já não usa mais trancinha. Corta cabelo na moda, já sai na rua sozinha. Antigamente você era tão pacata. Atualmente um belo tipo de mulata que até no samba desacata. Você agora dá lição de português e vai tirar diploma de francês e de inglês. Deu anúncio no jornal quando eu lhe dizia assim: Madame Rita Mulata, professora de latim. Você agora tá ficando mais bonita. Não é mais aquela Rita que brincava de rodinha e jogava peteca. Você agora já não usa mais trancinha. Corta cabelo na moda, já sai na rua sozinha. Antigamente você era tão pacata. Atualmente o belo tipo de mulata que até no samba desacata. Você agora dá lição de português e vai tirar diploma de francês e de inglês. Deu anúncio no jornal quando eu lhe dizia assim: Madame Rita Mulata, professora de latim, vai ser pra mim. Divina Dama, samba de Henricão, Raul Marques e Bussi Moreira. Hélio Sindor é quem canta, com acompanhamento de Benedito Lacerda e seu Regional. Gravação Continental, lançamento setembro de 1944. Foi a primeira gravação do cantor Hélio Sindor, cearense nascido em Senador Pompeu. Divina Dama. Divina dama, eu vou lhe dizer qual é o meu desejo. É de dar um beijo bem na sua boca antes de morrer. Mas pelo que vejo, não posso satisfazer o meu desejo. Vou levar meu segredo pro fundo da terra pra ninguém saber. É, ó divina dama, eu vou lhe dizer qual é o meu desejo. É de dar um beijo bem na sua boca antes de morrer. Mas pelo que vejo, não posso satisfazer o meu desejo. Vou levar meu segredo profundo da terra pra ninguém saber. Estou convencido que não há remédio, não há esperança. Estava iludido, estava sonhando como criança. Quem sou eu pra merecer um beijo seu? Mas mesmo assim, meu desejo ainda não morreu, não. Ó divina dama, eu vou lhe dizer qual é o meu desejo. É de dar um beijo bem na sua boca antes de morrer. É. Mas pelo que vejo, não posso satisfazer o meu desejo. Vou levar meu segredo profundo da terra pra ninguém saber. Thank you. estou convencido que não há remédio, não há esperança. Estava iludido, estava sonhando como criança. Quem sou eu pra merecer um beijo seu? Mas mesmo assim, meu desejo ainda não morreu, não. Ó divina dama, eu vou lhe dizer qual é o meu desejo. É de dar um beijo bem na sua boca antes de morrer. Mas pelo que vejo, não posso satisfazer o meu desejo. Vou levar meu segredo pro fundo da terra pra ninguém saber. Falso Batuqueiro, samba de Raul Marques e Carlos de Souza. Jorge Veiga canta com Benedito Lacerda e seu conjunto, em gravação Continental, disco lançado em março de 1945. Falso Batuqueiro. Batucada, não resolve nada, não faz uma letra. E nem de salve a rapaziada, é cheio de papagaiada. Não canta samba, não sabe dar banda, é uma estrela apagada. Não tem golpe de vista, imediatamente ele é obrigado a fazer a pista. E não tem sangue de artista, a turma fica maluca quando o batuqueiro faz um floreado na ponta do pé e diz um verso de improviso, resolvendo o que a gente quer. Não é, não é o batuqueiro, tem diploma de sambista e é considerado. Na roda do samba anda sempre alinhado com uma baiana ao seu lado. Faz um floreado na ponta do pé e diz um verso de improviso, resolvendo o que a gente quer. Não é, não é um batuqueiro, tem diploma de sambista e é considerado. Na roda do samba anda sempre alinhado com uma baiana ao seu lado. O falso batuqueiro, quando entra numa roda de batucada, não resolve nada, não faz uma letra. E nem de salve a rapaziada, é cheio de papagaiada. Não canta samba, não sabe dar banda, é uma estrela apagada. Não tem golpe de vista, imediatamente ele é obrigado a fazer a pista. Maria, samba de Raul Marques e Carlos Rego Barros de Souza. Jorge Veiga canta com acompanhamento de Benedito Lacerda e seu conjunto. Gravação Continental, disco lançado em junho de 1945. Maria. Quem é que sabe o paradeiro de Maria? Que saiu há 4 dias de casa e não voltou. Já publiquei o seu retrato no jornal, mas até agora de Maria nem sinal, vai muito mal. Quem é que sabe o paradeiro de Maria? Que saiu há 4 dias de casa e não voltou. Já publiquei o seu retrato no jornal, mas até agora Maria, sabe ler, sabe escrever, mas não conhece a cidade. É bem fácil se perder. Ela foi ao baile

hoje com uma homenagem ao compositor letrista Raul Marques. Prosseguindo, vamos trazer Baile da Piedade, samba de Raul Marques e Jorge Veiga. Canta Jorge Veiga com Benedito Lacerda e seu conjunto, gravação Continental, disco lançado em 1947. Baile da Piedade. Eu fui um baile na Estação da Piedade, trouxe muitas novidades, coisas de admirar. Te aguenta aí que eu vou contar. Chegando lá encontrei uma morena, que pequena, fazendo um sinalzinho assim pra mim. Eu disse logo, isto é pra mim de mulher. Fui chegando bem pra perto da morena, fui logo perguntando: garota, como é o teu nome? Ela me disse: eu me chamo Mariana e trabalho na cidade, na rua Uruguaiana. Não falta um dia na semana. Me deu a mão e saímos passeando, e ela me conversando, eu com toda a atenção. Mas de repente, por num arapuca, jogou-me uma sinuca: qual a tua profissão? Que confusão, sem meditar, eu disse: sou bacharelado, formei-me advogado, pra viver do meu trabalho. Meto a mão no bolso pra puxar o meu cartão. Foi uma decepção, saiu um as no meu baralho. Ela manjou meu velho galho, vira embaixo, Raulzinho. Sorriso e disse: és quem eu procuro. Vejo um homem de futuro que me sabe compreender. Tem um barraco lá no Morro do Salgueiro. Tu serás meu companheiro, parceiro do meu viver, eternamente até morrer. Mas que alegria e que prazer. Eu fui um baile na Estação da Piedade, trouxe muitas novidades, coisas de admirar. Te aguenta aí que eu vou contar. Chegando lá encontrei uma morena, que pequena, fazendo um sinalzinho assim pra mim. Eu disse logo, isto é pra mim de mulher. Fui chegando bem pra perto da morena, fui logo perguntando: garota, como é o teu nome? Ela me disse: eu me chamo Mariana e trabalho na cidade, na rua Uruguaiana. Testamento do Sambista, samba de Raul Marques e Alberto Maia. Jorge Veiga canta com acompanhamento de Raul e seu conjunto. Gravação Continental, realizada em 11 de março de 1948. Disco lançado através do suplemento Continental para maio e junho de 1948. Testamento de Sambista. Vocês vão ao meu enterro, tô decidido a me acabar de vez. A vida está muito dura, vou baixar a sepultura para descansar. Vou me acabar, não quero coroa nem vela, peço obsequio pra ninguém chorar. Quero um regional de flauta e cavaquinho pra me acompanhar. Pois não aceito o pedido e estou resolvido a me acabar de vez. Não há nada neste mundo que consiga apagar o que o destino me fez. E no testamento que eu vou deixar, ela vai herdar o barracão. Deixo uns trocados na caixa e a cautela do meu violão. Também tenho que deixar alguma coisa pro garoto meu. Deixo meu anel de sambista, meu diploma de artista que a escola me deu. Thank you. pois não aceito pedido, estou resolvido a me acabar de vez. Não há nada neste mundo que consiga apagar o que o destino me fez. E no testamento que eu vou deixar, ela vai herdar um barracão. Deixo uns trocados na caixa e a cautela do meu violão. Também tenho que deixar alguma coisa pro garoto meu. Deixo meu anel de sambista, meu diploma de artista que a escola me deu. Qualquer dia vocês vão ao meu enterro, sou decidido a me acabar de vez. A vida está muito dura, vou baixar a sepultura para descansar. Vou me acabar, não quero coroa nem vela, peço obsequio pra ninguém chorar. Quero um regional com um Raul de Barros pra me acompanhar. Enquanto a cidade adormece, samba de Raul Marques e Claudionor C. Martins. Jorge Veiga foi quem gravou com acompanhamento de Cachimbinho e seu conjunto. Gravação Continental, disco de 1948. Enquanto a cidade adormece. Adormece, alguém pelas ruas padece, sem encontrar um abrigo ou um amigo qualquer. É o que mais acontece na vida de um homem ou de uma mulher. Enquanto a cidade adormece, alguém pelas ruas encontrar um abrigo ou um amigo qualquer. É o que mais acontece na vida de um homem ou de uma mulher. Em noites de lua ou mesmo chuvosa, a minha vida é dolorosa. Se é castigo que Deus me deu, existe alguém que sofre mais do que eu, ai meu Deus. Chuvosa, a minha vida é dolorosa. Se é castigo que Deus me deu, existe alguém que sofre mais do que eu, ai meu Deus. Enquanto a cidade adormece, alguém pelas ruas padece, quer encontrar um abrigo. Qualquer é o que mais acontece na vida de um homem ou de uma mulher. Sou Boêmio, samba de Raul Marques, Betinho e César Brasil. Canta Nuno Rolan com acompanhamento de orquestra. Gravação Toda América de 23 de outubro de 1950, com lançamento em novembro de 1950. Sou Boêmio. Vale nada, deixo sereno o caminho. sair. Deixo meu corpo sentir o frio que vem da madrugada. A música e mulher, gosto da bebida, me condene quem quiser. Minha vida se resume numa poesia. Sou da boemia, tudo mais é fantasia. Poesia, sou da boemia, tudo mais é fantasia. Deusa do Cabaré, samba de Raul Marques e Elpidio Viana. Canta Roberto Silva com o regional de Claudionor Cruz e reforço de Portinho no clarinete. Gravação Star, que data de 1951. Deusa do Cabaré. Não sabia que tu eras na cidade a deusa dos cabarés. Mas no subúrbio onde tu moras me contaram, na verdade, quem tu és. Eu não sabia que tu eras na cidade a deusa dos cabarés. Mas no subúrbio onde tu moras me contaram, na verdade, quem tu és. Não te condeno, pois tua vida é uma grande desventura. Não há remédio, é teu destino. Pra mim tu és a mesma criatura. Não te condeno, pois tua vida é uma grande desventura. Não há remédio, é teu destino. Pra mim tu és a mesma criatura. Eu não sabia que tu eras na cidade a deusa dos cabarés. Mas no subúrbio onde tu moras me contaram, na verdade, quem tu és. Eu não sabia que tu eras na cidade a deusa dos cabarés. Mas no subúrbio onde tu moras me contaram, na verdade, quem tu és. Você já jurou. Samba de Raul Marques, Luiz Soberano e Ayrton Amorim. Canta Rolando Silva com Guio de Moraes e seus parentes. Gravação da etiqueta Carnaval, que data de 1951. No selo do disco, Raul Marques está como Edgar Freitas. Você já jurou. Já jurou se regenerar, mas me enganou, só me fez penar. Você já jurou se regenerar, mas me enganou, só me fez. Que você ainda espera deste outono primavera. Tenho um brisa de capricho, não leve a mal, pra mim você não tem mais moral. Que você ainda espera desse outono primavera. Tenho um brisa de capricho, não leve a mal, pra mim você não tem mais moral. Você já jurou se regenerar. Arquivo de Cera, produção, apresentação e discoteca de Nireis. No ar desde 1963, fica por aqui. No próximo programa traremos um novo assunto para vocês. Obrigado pela audiência e até lá. YC407, Rádio Universitária FM, 107,9 MHz. Emissora da Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura, Universidade Federal do Ceará.